Faturo vai abrir 7h30? Diga, tu não escuta. Poderia informar o número de sequência para pouso para 7h30? É o número 1. Número 1, poderia voar a dona da presente? Oi, dona, o AB 5796, desça para 2000 pés, altímetro 614. 2000 pés, 14 na praia de dona, grato, 7-6. Uno 074, chame Recife em 1251, 1251, alterna 1-3-3-2-5. 251, 1-3-3-2-5, ou 074. Rio 5972, decola 37, controle 19, 8. 398, Rio 5972. Controle Rio 5972, decolado, cruzando 1200. Rio 5972, contato radar na decolagem, submontanha 320, prossiga conforme autorizado. Utilidade voada aérea do presente. 2000 pés, voa da El, Rio 5972. Após 2000 da El, Rio 5972. Salvador, total 9907 para pushback acionamento, parte 3, posição 66. Total 9907, mais conhecido também como 08, está autorizado a resposta para táxi. Afirmativa, 08, está autorizado para pushback acionamento, chamada para táxi, total 9908. Positivo. Solo Chané 6224. Oi, Papa Romeo, Charlie Alfa Romeo, Everything, da Alfa. Salvador Chané 6224, solicita acionamento na posição de posterior pushback. Aqui está autorizado acionamento e pushback, reporte para o Protax. Camarada. Usado no localizador web 756. E 5716, chame torre em 1862. 1862, boa noite, 756. Boa noite, Web, Splash 16 está estabilizado no ILS da 10 Machado Travado. Objeto 5716, boa noite, tráfego avistado, tem autorizado pouso pista 10, vento 1 centena 1012, ajuste de altímetro 1024. Sempre pouso, pista 10, ajuste 1014, Web 5716. Controle Salvador, boa noite. Informação Alfa, 3600 da TAM, cruza 200 para 150. Salvador, boa noite, TAM 3600. 3600, boa noite, essa é a identificação. Desça para o 050, chegada é a Mari. 150, chegada é a Mari. Poderia voar, tá? Aguarde. Rio 5972, chame Recife agora, em 1251, alterna no 3325. Ora 251, no 3325, Rio 5972. Objeto 5716, solo aos 45, livrar direito, 21, décima 9. Objeto direito, 19, despeche, mano 6. Salvador com 805, informação Alfa, passando 230 para 170. Boa noite, 05, a sua indicação desça para o 060, reduza para 259. Descida ao 060, redução para 2509, com 805. Charlie Alfa, November. Você controle, Charlie Alfa, November. Qual a sua velocidade? Está mantendo 25 de indicado, November. Tem como manter velocidade até quando mais próximo? Tem condições sim, vai manter, velho. Tente Total 9908, autorizado a linha área decolar, pista 10, vento 1 centena 08 nós. Zero, vou na pro de TAP. Vou na TAP 3600. Controle Salvador, Papatango, Romeu Papatango, Mineiro descida. Romeu Papatango, desça para altitude de 1.500 pés, 1.500 pés, altímetro em Salvador, 1.04. Descida para 1.500 pés, altímetro 1.04, Romeu Papatango. 8805, voe na Pro de TAP. Charlie Alfa November, desça para 12 mil pés, o altímetro em Salvador 1094, livre aproximação, informe estabilizado no localizador. Então, descendo para 2 mil pés com 1094, reportagem estabilizado no local, Charlie Alfa November. 198, boa noite. 19, novo. Obrigado. Desça para 3 mil pés, o altímetro 1014. 3014, então 3600. Dole Salvador, boa noite total. 9908, cruza 2500. Total 9908, contato radar, vigilância, sobe, mantém 320, sai da EL. Seguinte, saída da EL, acender para 320, total 9908. Charlie Alfa November, redução a critério, liga aproximação, informe estabilizado. Boa noite, 05, desça para 4 mil pés, 1014 no altímetro. Para 4 mil pés, 1014, com 805. Total 9908? Na escuta. Você tem condição de voar Leda? Afirmativo. Voe Leda então, total 9908. Voando Leda, 9908. Noite 05, reduza para 2009. 2009. 200, confira para o 805. Firmo, 2009, tráfego à frente, 10 milhas, 1,320, já em redução. Gente, 200, reduzindo o 805. Controle para Papa Romeo, Charlie Alpha November, estabilizado, o ILS. Charlie Alpha November, complete aproximação em Chimetorre, 1,862. 3,186, boa noite, November. Então, 3600, livre aproximação, desça para 2000 com 1014, informe estabilizado no localizador. 2014 pode estabilizar, 3600. Fiscalizado, tem autorizado pouso, pisto 1-0, vento 1 centena, 1-0-9, ajuste 1-0-4. Item livre, pouso 1-0, poder confirmar o vento para o Charlie Alpha November? Confirmo, vento é de 100 graus, 1 centena com 10 nós. Tá ciente, grato, November. Salvador Web 5837-210 para 1160. Web 5837, acima de indicação, desça e mantenha o nível de voo 040, chegada a Bonf. 040, Bonf, Web 5837. Até 3600. Na escuta, prossiga. Qual a velocidade que cruza em redução? Está mantendo 190, 3600. Gente. Boa no 805, a velocidade que cruza em redução? 205. Ok, completa a redução até 170 nós, tráfego à frente agora 8 milhas. Gente, reduzindo para 170, bom, 805. Romeu Papatango, voe na proa da rotatória. Na proa da rotatória, é o Romeu Papatango. Boa 805, desça para 2 mil pés. Para 2 mil pés, bom 805. Autorizado, reporte para o táxi. Call 9908, chame agora o centro Recife nas frequências 1251, lanterna 13325. 125, confirme? Confirmo, 1251, lanterna 13325. 1251, 12325, boa noite. Celestan 3600. TAM 3600, complete a aproximação e chame de torre agora, é 1-1-8-6-2. Cara, boa. Oi, boa noite, TAM 3600. 3600, reporte passando externo. 00. Boa noite, 05, livre aproximação, informe estabilizado no localizador. Gente, autorizado, LS, bom 805. Papa Romeo, Charlie Alpha, November, solo aos 0100. Reporte pista livre. Livre, reportado, liberado. O destino do Charlie Alpha, November é a guarda Aerostar. Vocês vão nos orientar, por gentileza? Positivo, nós vamos orientá-lo. Graças. Ok, o Charlie Alpha no momento pode vai prosseguir entre a Taxi Alpha e entre a Delta e a Julieta tá fechado, ok? Pode prosseguir via Taxi Kilo, seu táxi será via Pátio 3, pelo Pátio 3, Pátio de Cargas e reporte para ingresso no Pátio Principal. Quem frente da Vaipan, que vem aquilo, pátio 3, meu pátio de carga, reporta pra ingresso ao pátio principal, no lugar da determinação. Soltinho, pode prosseguir na minha frequência. Tá, ok, graças. Então 3600, pista livre, tem autorizado pouso, vento 110 graus, 089, ajuste no 04, 3600. Tá baixando, trava livre, pouso no 0, então 3600. Leme 224 está pronto para o táxi com 101 PAB, alterna Salvador, 1h45. Tá bom. Aqui o Salvador autorizado táxi de alta até o ponto de espera pistão 0. No ponto de espera, torre no 8 decimal 612. Indy Alfa, ponto de espera 18612. Positivo. Charlie Alfa 90, pode prosseguir o seu táxi em frente. Após ir a prosseguir à esquerda via pátio principal, vai contornar os gates, ok? Todos os gates aí na contagem crescente, vai contornar os gates e reportar para ingresso na taxiway, que será a taxiway Lima. Crescente, então vai seguir em frente via pátio principal, contornar os gates, vai reportar para ingresso na Lima, Charlie Alfa 90. Positivo. Próximo ponto de espera pronto, Xenar 62224. Xenar 6224, tem condições de decolar 5 outros lados? Afirmativo. Ok, após a passagem do tráfego na curtíssima sinal, primeiro tráfego, a linha mantém preparados. Linha mantém. O 6224 após o tráfego na sinal. Salvador com 805 estabilizado, final LS. Como 805, complete aproximação, aguarde informação de pista livre. Gente, aguarda a pista livre, 805. Opa, Patango, chame a torre em 1186 para ingressar no circuito de tráfego. Torre em 1186 para circuito de tráfego, Romeu, Patango. Web 5837, reduza para 210 nós. Reduzindo 210, Web 5837. Vou na porta rotatória, visual com campo. Romeu Papatango, pode prosseguir direto.